Vamos fazer mais um então aqui? Nossa, e essa é boa. Boa demais, né? Nós estamos querendo gravar desde o primeiro Sextou Bebê. E o Rafa não deixa. E o Cabral não deixa. Mas hoje nós vamos gravar. Vem assim comigo, ó. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar o amor? Supera tu, preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar quem ama. Sempre perdoa. Gastou na melodia, bebê. Por isso vou perdoar. No frio da madrugada, já suou meu corpo nessa cidade. Quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada, já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Se esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. Se foi com você. Canta, meu menino. Lembra lá do boteco do Mujinho, nós dois lá. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Mãos e os seus beijos de novo. De novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Eu não te trocaria por ninguém. Nunca. Eu te amo, neném. Eu te amo, cara.